Tem condição de voz Simbra, direto final, reta final, pista 1-0, Charlie Tango Alfa? Negativo, Charlie Tango Alfa, na frente. Mas está autorizado, direto, reta final da 1-0. Muito obrigado. Então, direto final de Simbra para... No parado da 3-5-90, lá do Carro Meu. Está 3198, altímetro 104, no 4, quanto na aproximação, já baixou a travada? Até abaixou e travou, está 3198. Aguardando a final da pista livre. 3198. Bolo 621, decolado ao 51, no controle 120, décima 8. Corrigindo, decolado ao 52. Bolo 621, bom voo. 208, obrigado, bateu, o mesmo. Estou em curso, papá. Liberado para uso. Acionamento por conta e risco, patrulha 03, aguardando cópia. Pós pelo está autorizado o procedimento, o final do procedimento ILS Wish. Usa parado na cabeceira da pista auxiliar sem interferência na sua aproximação. Tá 3198. Tá 3198. Solo Salvador, voo 1094, informação Papá, autorização para Fortaleza. Patrulha 03, pronto, cópia? Patrulha 03, autorizado o voo local Salvador-Salvador, com sobrevoo setor norte, decola da pista 17, curva esquerda, 1.000 pés, aciona 0132, frequência do controle em 120.8 e torre em 118.95. 3198, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado posto, tá 3198. Bolo 648, decolado Salvador 54, controle 120, décima 8, bom voo, bom final de semana. 308, bom. Teste, agora transferindo as comunicações, Charlie Tango, prosseguindo direto para a reta final da 1-0. Aguardando transferência, Charlie Tango. Salvador, 1648, bom dia. 05 a bordo, patrulha 03. Uca Jamo, após Aracaju. É, pode voar Jamo, gol 648, subindo para 370. Autorizado. Jamo, autorizado, gol 648. Charlie Tango Alfa, prosseguindo direto para a reta final da 1-0. Chame Torre 1-18, decimal 95. Essa final do 1-0, visualzão, uma bonita aproximação, agradecemos, 118.5, até daqui a pouco, graças, Charlie Tango Alfa. Disponha, amigo. Bono 561, desse mantém 2.000, autorizado final, LS. Aguardando, temos um helicóptero que vai prosseguir aqui para Aerostar, vai, pra Aerostar, vai ingressar aqui na Papá. Torre Salvador, aquele cordial bom dia, é o Charlie Tango Alfa, mantendo 1.500 pés, 2 milhas para Simbra, visual com o campo. Paciente, reporte Simbra. Reporta Simbra, Charlie Tango Alfa. Chão 3198, seu solo 54, livrou, chama o solo agora em 121, décimo 9. 219, tá 3198. Trip 5595, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Jaya 3198, prossiga ataque Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette 03, tá 3198. Vem até a Aerostar, ao estacionar frequência livre no porte, até a próxima novembro, Oscar Romeo. 094, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbu, Froti, upper do 1-9, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5052, frequência do controle em 120, décima 8. Cordial, bom dia, senhora identificação, dessa via chegada à mar e até a altitude de 5.000. Ajuste 1-0-1-4, aguarde procedimento e ILS X-Ray. Dia, vou passar de volta direto tudo. Não, longa. Inicialmente direto Itapi. Oito, bom voo. 128, boa. Charlie Tango Alfa, agora sim, visual com Learjet, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós, Charlie Tango Alfa. Pouso 1-0, Charlie Tango Alfa. Pois devido a tráfego, mantendo o perfil da subida, voa no direto de Jamo, não foi autorizado pelo centro de direto do Aracaju aqui. Controle, bom dia, 35595. 35595, bom dia, contato, mantém nível 200 na saída da EL, após Coral. 200 da EL, Coral. Não vai ser possível cumprir a restrição de passar acima de 130 em 20 milhas. O problema é só para a pista 28 essa restrição, não tem problema, 5595. Ciente. November Alpha, mantém a posição cabeceira 17. November Alpha, após a decolagem, tem condições de manter a perna contra o vento da pista 1-0? 1-1-8, decimal 95, gol no 5 mesmo. 18-95, tá já. É. Está 17, Índia, November Alpha. Moda idente, Papatango, Whisky, Charlie Mike. Confirmando seu plano de visão e instrumento. Sente o instrumento então, né? Seu plano. Então vamos prosseguir na chegada Bonfi. Reporte para descida, aguarde procedimento ILS X-Ray para pista 1-0, ajuste 1-0 no 4. Whisky Charlie Mike. Entendo que está pronto para descida, confio. Está 62 milhas ao norte, Salvador, serviço de vigilância, desse mantenha a altitude de 5 mil. Victor Kilo Delta Lima, mantém intacto via pista, cabeceira no 7, reporte cabeceira pronto. Tango Alfa, confirme pátio de estacionamento. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 100 graus com 0,7 nós. Pouso autorizado, gol no 5-1. Para sua informação, gol no 5-1, temos um tráfego, um Charlie 1-5-0. Irá manter mil pés na perna contra o vento da pista 1-0. Não interfere na sua aproximação. 7 horas do tráfego, obrigado. Índia November Alpha decolou ao 0-0. Prossegue mantendo mil pés na perna contra o vento da pista 1-0, Índia November Alpha. Perna contra o vento 1-0, Índia November Alpha. Papá, Charlie Tango Alfa, da descrição. Sente bem no transponder, por gentileza. Bom, chame Recife agora, 1251, alterno 3395. 251-3395, banda 62, passando 180. Juliette, contornar o pátio principal e chame novamente no Texo Lima, o Charlie Tango Alfa. Quanto 207, desse mantém a 2500 pés, autorizado o final do procedimento. Ok. 2000, 1014, autorizado LSP4207. Um ajuste pro gol 864. Está presente com o Pronorte? Reporte fora do solo com o Pronorte, 120 graus, 09 nós ao vento, o Patrulha 03. Tá, Salvador, 3191, descendente da Papá, feita prevista, Galeão. Tran 3191, previsto para o Galeão, da El Leda, transição Motiva. Da El Leda, Motiva, Tran 3191. Papapá, Charlie Tango Alfa, ingressa Lima, Mike, na Quebec, chame torre em 1-18-95. Direito no 21, no 19. Direita 219, 61. Alô, Salvador, 561, né, Livro? Bruno, 561, siga ataque Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 561. Ou nós. Victor Kilo Delta, o vento 100 graus, 09 nós, autorizado decolagem pista 7, Victor Kilo Delta. Iniciando Victor Kilo Delta. E o Caio, 8 mesmo. Gente, mantenha a taxa em Quebec, o Charlie Tango Alpha. Índia November Alpha mantém a eleitoral, corredor forte, controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, até a volta. Tá fora do solo, o 03. Com 2, Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, Índia November Alpha, decolada 17. Confirma no controle. Papa Romeo, Índia November Alpha, decolou da 17, está no corredor forte, mantendo mil pés. Índia November Alpha mantendo sem regras voovisuais, corredor forte, reporte para o regresso, Índia November Alpha. O Índia November Alpha vai para Feira de Santana, senhor, com TGL lá após regresso. Então prossiga direto para Feira de Santana, mantendo regras voovisuais, qual será seu nível, altitude? A gente solicita manter 2 mil pés. Gente, mantendo a regra de voo visuais, reporte livrando a CTR Salvador, Índia November Alpha. Vai reportar livrando a CTR, o Índia November Alpha. 35595, pode voar, Coral. Azul 4207, complete final do procedimento, chame torre, ONU, ONU 895, Azul 4207. 895, obrigado. Contra de Salvador, está passando o Victor Kilo Delta. Pedido Vitor Kilo Delta, saída coral, fui manter nível 00, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. 35595, prossiga. Pode voar coral, senhor? Autorizado coral. Coral. Controle patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Nicolau de Salvador, senhor, está mantendo... Proa Norte, vai manter mil pés sobre o solo 103. César, mantendo a regra de voo visuais, reporte para regresso, patrulha 03. 3. Vai descer para 2000, 864? 2000, autorizado final do procedimento, gol no 864. Autorizado procedimento, gol no 864. O Stanley Mike desse mantém 4000. Solo, o gol 1094, posição 4 para o pushback e acionamento. Gol no 094, posição com a gente solo, reporta ataque. Reporta ataque, gol no 094. Será contornar a ilha até o porto, aí de Itaparica, do Ferry Boat, após voo direto para a base naval de Aratu, onde se encontra o bairro de Paripo. Após a reta final da 1-7. vai direto para que posição? 7. Manoel 07, autorizado pouso, pista 90, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso, 4207. De bom despacho que fica o porto aí de Itaparica, o ferry boat. Aí do ferry boat prosseguir para Paripe, base naval de Paripe, para prosseguir na reta final da 17. E circulação é desse lado aí, para quem chega. Seguir pela linha do litoral da ilha de Itaparica até o ferry boat da ilha de Itaparica. Aí após ele da Parica, no ferry boat, prosseguir direto para o continente de Salvador, próximo aí a Paripe, e fica a base naval de Aratu, da Marinha. Patrulha 03? Patrulha 03. Estou autorizado, efetuar o sobrevoo um pouco mais para o setor eco, próximo ao litoral, senhor, mantendo mensagem AVL na pista. Entendido, é o litoral nordeste de Salvador? Afirmo. Está autorizado, patrulha 03. Grato. Moto está a bordo? Hoje não. Ok. 1864, com frete final, LS, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, amigo, boa tarde. Esse tá bom, né? Time. 2 minutos, estado. Prossegue, final da 1-0, Senegal 0-4, cheque vem abaixo, pista livre. É, tá aguardando. Natal, com 1-8-9 a bordo. 9. 2-1-9, obrigado. Espera da 1-0, quando eu acho me torrinho 1-8, decimal 95, Senegal 1-0, no 4. Gente, Índia, ponto espera 1095, 1014, igual no 0-9-4. Pronto, eu não recebo o modo Charlie, o Vitor pelo Delta. Azul 4207, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 09, fica atento ao follow-me no través do 08. Aqui. Alfa Juliette para o 09, cap 2, 07. 4207, fica atento ao follow no através do 08. Ok, gente, fala a minha através do 08. O patrulha 03 irá prosseguir pelo litoral, próximo já do aeródromo de Salvador? Não, vai sobrevoar, fazer um sobrevoo aqui próximo ao litoral e depois retorna para o aeródromo. Sim, então próximo aí de Salvador, Lauro de Freitas, né? Afirmo. Em Vilas? Afirmo. Sim. Então chame agora a torre, 118 decimal 95 para coordenação com 09 no ciclo de tráfego, patrulha 03. Ok, chame a torre, será bom. Torre, patrulha 03. Siga. 3, é, liberado pelo controle, é, estamos efetuando um sobrevoo aqui na próxima litoral do setor November Eco. Ah, o controle solicitou chamar os senhores para a coordenação de tráfego. Gente, confirme intenções, sobrevoar Lauro de Freitas, aquelas imediações? Afirmo. Gente, autorizado apenas mantendo a separação aí da decolagem da 1-0, ok? E patrulha 02. Ok, grato na sua escuta permanente. Ponto espera pronto, 1-0-9-4. 0-9-4, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém 1-0-0-9-4. 1-8-6-4 do solo de 1-2, libera a direita, solo 1-2-1 decimal 9. 219, obrigado. Solo 1864, livrou. Bom, 1864, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, obrigado. 5595, chame Recife agora na frequência 1251. Vamos afastar um pouquinho aí para o setor norte, aguardando a sua liberação. Sim, alinhado pronto, no 094. 1-0-9-4, informa o helicóptero Bravo 407, efetuando sobrevoo no setor nordeste. Vai decolar batendo por dois, até 2000 pés. O voo 1-0-9-4. Está autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. É autorizado a decolagem, 1-0, voo 1-0-9-4. Quatro. 1-0-9-4, posição 0-1. Obrigado. Sente, mantenha 3000. Aguarde frequência limpa, livre, Índia November Alpha. Informe seu estimado aí para Pedro Santana. Gentileza, Índia November Alpha. Rodou o Limatango agora, está através do. Do Five Bolt. Sete, a proa ideal agora para Paripe é a proa 060. Informe-se nesta proa ou coloque em condições de Inter Mike Charlie. O limite será, quando chegar no continente, prosseguir direto para o setor aí do de Simões Filho, se corrija, setor do CIA, o Lima do Lutango. Do Lima Tango, agora 060 na proa. Agora sobrevoo em Lauro de Freitas, mantendo a minha escuta, 304. Grato, na sua escuta. 30 minutos e vai regressar ao Salvador mais 1h30. Sente. Controle Salvador, voo 1-0-9-4. A gente mantém regras de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso, toque remetido e reporte para o regresso em de novembro. Controle voo 1-0-9-4. De novemberão, por 100 regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, na escuta para regresso. Voo 094, contato, mantém nível 370. 370, é possível voar Froti? Inicialmente direto Momo. Momo. Whisky Charlie Mike, desce inicialmente a altitude de 2.500 pés, reporte estabilizado no curso do localizador. Afirmo 1.500, vai reportar estabilizado no curso do localizador, Charlie Mike. 2.000, 2.500. 2.500, fechou. Telemark D se mantém 2000 autorizado final do procedimento. Ciente 2000 autorizado final do procedimento, Mike. Zulu Lima Tango, se eu prosseguir direto para uma base para a pista 97, Zulu Lima Tango. Lima Tango não copiou, direto à base? Autorizado para seguir para o setor do CIA. Conhece o setor do CIA? Desconheço aqui, senhor. Conhece? Desconheço. Bom, direto agora para o CIA, para a longa final da 197. Gente, a proideal é a 70? Direto para o CIA, aproximadamente, a proa ideal é a proa 100, 100. 100, ciente, na proa. Informe, certa proa, coloque em condições. Índia Mike Charlie, ou visual para final da ONU, longa final da 17, Zulu Lima Tango. Oi, senhor. Charlie Mike Torre, 1-1895. 1895, obrigado, bom dia. Olha, 03. Prossiga, patrulha. Ok, está no setor November Echo para a aproximação e pouso, vai pousar no Gaia. Gente, mantenha a chave do corpo. Reporte no través norte da torre. Ok, no través norte da torre pela estrada do Coco, o 03. Diz que tinha animais na escuta? Ativo, está baixado e travado, senhorita. Autoriza o pouso na 10. Autorizado o pouso, visto no 0, vento, uma centena, 10 nós. Ciente, Charlie Mike autorizado. Corre Salvador, para Palma Deus, Zulu Lima Tango. Zulu Lima Tango, Kenegal no 013, vento 100 graus, 09 para cheque. Reporte na curta da 17, Zulu Lima Tango. Ciente, reportar na curta da 17, Zulu Lima Tango. O 03 está próximo ao través norte da torre, está visual com a aeronave na final para a 10. Tem condição de aproximar direto para o pouso do ingresso e interferir com a final, o Zulu, o patrulha 03? Positivo. Está presente, autorizado, pouso no Graé, vento 1 centena, 10 nós, e forte do solo controlado, Zulu, o patrulha 03. 03. Zero nas quatro, já pode cortar. Tá com certo, comandante, aguarde. Obrigado. Tango visual com campo? Charlie Mike do solo 21, libera a direita, solo 1219, poderia informar o pátio? Pátio 3, operação X-Ray. Gente, libera a direita, 1219. Obrigado. Torre Salvador, Lima Tango agora na longa final da 17. Em aproximação, Zulu Lima Tango, aguarde o som de pouso. Não, passou Lima Tango. Em aproximação, aguarde o som de pouso, Lima Tango. Certo. Nível 100, chame o controle de aula, 120, décima 1, 90, controle de aula. Eu falo as 22, livre frequência, patrulha 03. Lima Tango, autorizado pouso, pista 17, vento 1 no 0 grau, 089. Certo, eu Lima Tango. Lima Tango, está autorizado efetuar o backtrack no Sol R24. Pode entrar no pista, Lima Tango. Bono 094, chame Centro Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, Bono 094. Lima Tango, ciente, a estação de frequência livre, Zulu Lima Tango. Azul 4082, prossiga na proa de Mari para a chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. Salvador, 3191, frente a Papá Galeão. É 3191. Ah, desculpa. Informação agora é Quebec, a única informação que mudou foi o QNH para 1013. Pronto, papel. Prossigo no gate 5, pronto, 3191. 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Rota Uppers 10, SMAP após conforme rota do plano de voo. Aciona 5071, frequência do controle 120, decimal 8. 3191. Estamos autorizados 340, decola da 10, curva direita da EL, Leda, Motiva. 10 SMAP 5071-1208, 3191. 3191, somente confirmando, o Zulu 10 SMAP após conforme a rota do plano de voo. Afirmo, o Zulu 10 SMAP direto. Lúbito direto, Barbacena, 3191. 3191, cotejamento correto, repete pronto, pushback. Cortar essa 3191. Papatango Eco Delta Fox, confirme a pista que decola o Patrick se encontra? Papatango Eco Delta Fox, copiou só? Confirme a pista que decola e o pátio que se encontra, o Papatango Eco Delta Fox. Informação em curso Quebec, pronto, cópia o Eco Delta Fox. Autorizado Valença, decola a pista 107, corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0134, frequência do controle 120.8. Controle 120, decimal 8, Papatango Eco Delta Fox. Estacionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95, QNH 1013, Papatango Eco Delta Fox. Alô, bom tempo, Recomeia. 00 na sexta, informação Papá. Luna 556, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Topezu 10, SMAP após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5101, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, 360, Topezu 10, SMAP, Motiva. Da EL, Leda, Motiva. Do 10, após espaço, após a redução, da forma o controle 1208, 7.5.01, ou 556, posição 2. Luna 556, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Maravilha. O táxi pode para ingresso, pista no 7. Eco Fox. Azul 4082, para interceptar o curso localizador, está livre com vara direita na proa 060, descer para 2000 pés e reportar no localizador. 060 para o localizador, reporta lá, o Azul 4082. Relativo, o altímetro no 013. 1003 o ajuste com o Azul 4082. Azul 4207. Informação em curso agora é a Quebec. A única informação que mudou foi o QNH para 10013. Pronto, copy. Autorizado Rio de Janeiro, nível 340. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva. O Pedro 10 SMAP após conforme rota do plano de voo. Aciona 5065, frequência do controle 120, decima 8, azul 4207. Autorizado, Janeiro confirmou 340, estou falando da 10 da Eleda Motiva, azul 10 que é mais do plano, 208 é controle, 065, transporte azul 4207. Azul 4207, somente confirmando sua saída da Eleda Motiva, transição Motiva. Motiva. Azul 4207, cotejamento correto, reporte com pushback. Cometa 05, contato radar estabelecido, 69 milhas, sudoeste, VR Salvador, nível 110. Tome fora posição Mari para chegada Mari. Cometa 05, sob vigilância radar. Ingresso, reporte aliado e pronto. Não, só avisando, mas já travaram azul 4072. Azul 082, completa o ILS-X-Way, chamando Torre 18, decimal 95. 18, decimal 95, azul 4082. Zero 060 para 04062, 00 já. 0200, desça para 2000 pés, está autorizado, ILS X-Ray, o altímetro no 013, reporte localizador. S2000, autorizado IRS XVR, reparto localizador com BI3 no ajuste, 62002 da Xanã. Obrigado, pouso 10 azul 4082. Papá, autorização Guarulhos. T3895, curso Agora é Quebec, não há necessidade de escutar novamente. A única informação que mudou foi o QNH para 10013. 340 para Guarulhos, copia? Copia, 340 Guarulhos, T3895. T3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decolo da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, transição Motivan. O pedido 10, bridge, o pedido 16, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5106, frequência do controle 120, decimal 8, TAM 3895. Você confirma a posição após Leda? Da EL, Leda, transição Motivan. Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Obrigado, não tem questão, não tem questão, não tem questão, não tem questão. Roda 10 com curva direita, na saída da EL, Leda, após posição Motivan. No pêndulo 10, 20, depois do Lula, 16, depois de acordo com a plana de voo. Transporte 5106, controle 20, decimal 8, TAM 3895. Seu 3895, somente confirmando o nível autorizado, porque houve um... cortou aqui a transmissão, 340. 340, nível autorizado, TAM 3895. Seu 3895, cotejamento correto, rebote pronto, pushback. Está quando pronto. Fala, gol no 5-5-6, me desculpe aí, me interrompido, TAM 2, pushback, pronto. Gol no 556. Coreano com a equipe solo, reporta ataque. Repara o passeio, obrigado. Tá falando, citando com a S3 turbulência, zero na vida azul, autorizado a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 109. Confere. Pronto, cópia. Cabatango, Whisky, Charlie Mike, confirma por gentileza a pista que decola e o pátio que se encontra. Vento 130 graus, 99. Gente, Papatango, Whisky, Charlie Mike. Pronto, cópia? 1.9. 2.9. Eita, saída coral, após direto Dendê e após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5064, frequência do controle em 120.8. Tango, Whisky, Charlie, mais cotejamento correto. Reporte quando pronto para acionar. Oi, chamando Torre 18, decimal 95. 7-14-8, 95, 6200, boa. 7-14-2. Seu regresso. Não, tá certo. Tá, para 4000 pés, 10 no 3, é o último. Então, 07, informação Quebec. Lula 790, Quebec confere, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Saída Pucajamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5111, frequência do controle em 120, decimal 8, gol 1790. Sim, copiou 370 para Recife, decolando a pista 10 com curva esquerda da Pucajamo Aracaju. 5111 no transponder e o controle é 12080, 1790. 1790, 5111 no transponder, reporte pronto para o pushback. Reportarei, 1790. Solo azul, a 204, que foi o treinamento para tomar. Azul 4207, aguarde por gentileza para pushback. Amanhã. Azul 4082, é autorizado ingresso Juliette para o portão 08. Juliette para 08, 4038. Azul 4207, só voltando. Após Após o parqueamento da aeronave da companhia no 08, coordene com a equipe solo, reporta táxi. Parada azul no 08, coordenação, entregou para o táxi, tá 20. Bom, 556 para para táxi 167 a bordo, 4 horas, alterna campina. Da Mari, desça para o nível 100, o altímetro no 013. Dia 2, 5, 6, 13, 5, 5, 6. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5220, ciente da Quebec. Alavanca Lima, 190, 556. Mantenha 190 na proa de Mari para a chegada Mari, aguardando para prosseguir na descida. A sua identificação, altímetro no 013, Salvador. 5220, 0013. 00 no solo 49, libera a direita, solo 121 decimal 9. 219, libera a direita, 6200. Tango Whisky, Charlie Mike, tem informação PLB autonomia? Trip 5220, desça e mantenha o 140. 5220, 140. Vento 110 graus, 99. Autorizada a decolagem no 0, igual 556. O 1962, para interceptar o curso localizador, voe proa 055. 055 é a proa, desça para o nível 080. 080, proa 055, voo 1962. Essa na taxiway Alpha, tem com a aeronave da Avianca taxiando. Posicionamento 3191, no gate 5. Ah, 3191, aguarde para o pushback, por gentileza. Na escuta, aguardando 3191. Decolou 5-1 no controle 108, boa viagem. 08, obrigado. A 1162, corrigindo a proa. A proa seria a 050, ok? 050 para interceptar o óbvio. 050, gol 992. 5 aguarde. Guardando o caminho, estou de máquina. Gente, 1 para Valença, o Eco Delta Fox. A frequência está livre para a coordenação. Portão 04. Juliette, para o 4, vai prosseguir, 6200. Escuta então o eco da tua Fox. Acionado 0134, é o seu eco da Fox, confirme.